perguntar o motivo da gente larga, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, ou pensa, se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. O técnico e esse caminho colocou uma arma na sua cabeça e falou: beijo minha boca. Você não quer sair, como começou? Então fala aí, que a culpa é nossa. De se ter traído, de se ter mentido, de ser um boss. E a culpa é nossa, de se ter traído, de se ter mentido, de ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim nessa hora, então fala aí, e a culpa é nossa. De se ter traído, de se ter mentido, de se ser um bosta.